e após a passagem desse Airbus, será autorizado o cruzamento da final da 1-0. Por enquanto, mantenha a diferença boa. Uno 395, solo ao 58, livrando à direita, solo 121, decimal 9. Então, boa tarde. Livre à direita, solo 219, grato, boa tarde. Uno 755, ponto de espera pronto. Uno 755, mantém o ponto de espera. Foi, mantém o Uno 755. Solo Salvador, boa tarde, é o Uno 395, livrando a pista. Estrela 5 Alfa, chamante da Juliette. 5 Alfa, chamante da Juliette, voo no 395. Salvador, 3190, já baixou e travou. 3190, mantém a aproximação, aguarde a pista livre. Guardando, 3190. Juno 90, livre pouso, pistão no zero, vento no 20 graus 08 nós, forma o tráfego, sua posição 2 horas, helicóptero realizando espera sobre o farol de Itapuã. Afirmativo, está monitorando o tráfego no Tiquesa, está 390, tem livre pouso. Luz, alterna, Galeão. Final 90. Afirmativo, Mike Eco Delta, retaguarda do tráfego na final, autorizado o cruzamento do final da pista 1-0 e chão de base para a final pela direita da 1-7. Aí, segue táxi até através do 05, segue o TAM, 01, após o TAM, ponto de estar da 1-0, torre em 36, agora 1-399. Gol no 395, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, gol no 395. Boa tarde, obrigado. 925. Gol no 925, contato radar na decolagem, sou para o nível 360 na saída boa. 360, saída. Aborque, gol 925. Luz inicial, táxi. Tráfego para táxi, afirmativo. Para o táxi, passaria do 2231, 45 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia, alternando Brasília. Gente, passaria 2231 e táxi autorizando até a saída do pátio 3. Tenha lá o seu número 3 para prosseguir para o ponto de espera. Até a saída do pátio 3, aguardando, passaria 2231. Solo Salvador, Pantanal 4711, estou pronto para o táxi, estou com 4 horas e 15 de autonomia, alternando Galeão, 162 a bordo. Pantanal 4711, táxi à direita, Índia, Alfa, ponto de espera do 10, chama torre, 118-62, altímetro 10-13. Índia, Alfa, ponto de espera, chama torre, 118-62, 13, muito boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Passaria 2231, seguindo o Boeing da Gol, está ingressando, está através do 05 agora, segue táxi. Pátio 1, Índia, Alfa, ponto espera do 90, torre 118-62, altímetro 10-13. 1013, vai seguir o gol, pátio 1, Índia, Alfa e no ponto espera 7-2-6, passagem 2-2-3-1. Sonda, o TAN 3190, bom dia, boa tarde. TAN 3190, Alfa, chamando para Juliette. Bora. Gol no 395, observo o passarinho taxiando à esquerda. Assim que ele livrar a Juliette, ingresso no portão 08. Confirma para o gol no 395, após a passagem da passarela, prossegue para o 8. Afirmativo, o passarinho está no parque 3, está taxiando, vai cruzar a Juliette. Ciente, grato, obrigado. Juliette 5729, após o passarinho da retaguarda, inicia o táxi. Corrigindo, inicia o pushback, acionamento, chama para o táxi. Após a passagem da Passaredo, está livre o pushback web 5729. Então 3190, Alfa Juliette 06. Juliette. Juliette 06, está 3190. Juliette 06. No 755, decola 03, controle 119, decimal 35. Boa noite. O 399 na escuta da torre. Forma 399 vai chamar controle 1. O 35. Com 219, livre decolagem, vento no 20 graus, 08 nós. Livre decolagem, 5219. 800 pés. Vamos 705, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da El, após Leda, direto por ele. Leda, Leda, Oi, Salvador, muito boa tarde. Pantanal 4711, está no ponto de espera da 10, pronto. Pantanal 4711, após o tráfego da trip, ele mantém no zero. Ele mantém o Pantanal 471. Reporte visual com a pista no set. Visual com a pista, alfabeto Juliette. Senta, aguarda transferência. Transferência, alfabeto Juliette. Salvador, Gona 399, ponto de espera da 10 atrás do TAM. Torre Salvador, Gona 399, ponto de espera da 10. Gona 399, mantém o ponto de espera. Mantém. Tem condições de taxiar só para livrar os pushbacks dos tráfegos? 935, boa tarde, obrigado. Muito obrigado. 118, decimal 62. Temperatura em 718, 62, o alfabeto de Leite. 150, gol 9. Confere agora a transferência. Sete. Controle Salvador, boa tarde, Tripe 5. 219, decolou na sua escuta e cruza 1500 para isso. Tripe 5219, contato radar na decolagem, sul para o nível 200 na saída arbor. 200, saída arbor, 5219. Transponder 5533, controle 11935, confirme o nível autorizado. 160. Autorizado o nível 160 para Ilhéus, tripe 5415. Mentira, está correto, é um puxa acionamento. Vai chamar para puxa acionamento 5415, grato. Salvador, está 3145 no gate 7, pushback em saneamento. 314507, autorizado, chama ataque. Chamará para o ataque, está 3145. 4. Afirma, senhor. Azul 4234, controle Salvador, acena identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro no 0 no 3. trancada, senhor. Poderia confirmar? Desce ao nível 050 na chegada à Mare, altímetro 1013. 050, chegada à Mare, 1342. Gol 1925, chama agora o centro Recife. 126, decimal 0, alterna 125, decimal 45. 260, 245, obrigado, até a boa tarde. Bom, bom. Barro meio, Romeu, Sebrae, controle de Salvador. Você vai decolar de Costa Azul, vai controle de Veracruz, vai com o Arbós, mantendo 510. Código colocado é o 0165, Romeu, Sebrae. Confirma o código de tração? 0165, senhor. Vendo, Papai Romeu, Romeu, Sebrae, mantendo condições visuais, confirmando o setor plano voo. Perfeito, confirma o mantém condições visuais, altímetro 10, 14, reporta fora da barra, confirmando o POB. Tonal 47 no 1, livre em decolagem, vento 1060, 09. Livre em decolagem, Tonal 47 no 1. Tonal 399, após início do Pantanal, ali mantém no 0. Posição de Pantanal, mantém no 0, Tonal 399. Passaredo 2231, não faz início do gol, ele mantém no zero. Fazendo esse gol, vai nem manter, não. Espera, torre 186, ajuste no 04. Indy Alfa, ponte espera 186, com 1-0-0-4 agora, no ajuste 5729 graus. Bom, boa semana a todos. Eu também. No 1, decolou 1-0, controle 1-9, decimal 35. 95, boa. Trip 5219, solicita a liberação da restrição de 15 milhas. Trip 5219, livre da restrição vertical. Retoração para evitar tráfego na chegada à mar, curva à esquerda, proa 235. Limite voa nessa proa por 15 milhas. No caso de falha de comunicações, após 15 milhas, direto conquista. Frente esquerda 235 por 15 milhas e falha de comunicação após 15 milhas vai direto conquista 5219. Controle Salvador, boa tarde, Pantanal 4711, decolado na Dael, solicita proa de Dael. Pantanal 4711, contato radar, na decolagem supera para o nível 360 na saída da Dael. Após Leda, direto Brito, está presente, voa direto Leda. Direto Leda, grato. Controle Salvador Cordial, boa tarde. O Webjet 6720 vai passar os 200 até 160, se escuta. Webjet 6720, controle Salvador, acima identificação, desça para 4 mil pés na chegada Bonf, altímetro no 014. Para o meu na chegada Bonf, com 1014, uma possibilidade da presente voarmos com a proa da posição Pelô? Autorizado. Ok, da presente Pelô, muito obrigado. Azul 4234, autorizado a final do procedimento LSX-Way, desça para 2 mil pés, altímetro no 014, reporta estabilizado. 2 mil pés, 1014, formulário estabilizado no LSX-Way, 42342. Gol no 755, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. Confio 125, Bruno Grato, boa noite. Boa. Gol 1399, boa tarde. Gol 1399, boa tarde, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da El, após Leda direto Bridge. Da El, Leda Bridge. 360, 399. 35219, tráfego superado, é presente, direto conquista. 5219, direto conquista, da presente. Papá Romeu, Romeu fica bravo, frequência livre. Vamos ver o número da sua frequência livre. 30 graus 081. Livre decolagem, passagem 2231. Alfa Vieta Juliette, Solos 14, autorizado backtrack, reporte pista livre. Pantanal 4711, conforme instruções do Centro Recife, está presente direto Bridge. Salvador, boa tarde, 3145, ponto espera da 10 pronto. São 3145, mantenha o ponto de espera. Mantém, 3145. Recife está presente direto Bridge. Bridge, muito obrigado. Contra Salvador, boa tarde, é o gol no 601, informação Romeu. Gol no 601 no controle Salvador, aciona identificação, desça para o nível 050 na chegada bom, altímetro no 014. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Passaredo 2231. Passaredo 2231, contato radar na decolagem, suba para o nível 340 na saída bom. 340, saída Momo, passaria 2231. Gol no 399, conforme instruções do Centro Recife, restrito ao nível de voo 340. Restrito 340, 399. Correto. Gente, essa cena fica em salive, Alfa Vita Juliette. Objeto 5729, livre decolagem, vento 130 graus, 089. Iniciando a decolagem, 7729, decola 17, controle 119, decimal 35. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. próxima torre 118, decimal meia dúzia. 18,6, obrigado, boa noite. Boa. Torre de Salvador, jet 5729. Objeto 5729, contato radar na decolagem, estou para o nível 340 na saída da EL, após Leda direto Brilho. Após Leda direto Brilho, afirmativo, objeto 5729, 340. Canal 4711, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 125, 133 25, muito boa tarde, boa trabalho. Boa. Ali, mantém 10. Sim, após o pouso ali, mantém 10, 3145. Azul 4234, livre pouso, pistão 0, vento 150 graus, 089. Livre pouso 4234. Começa a quebrar o controle. Mantenha condições vais, altimetrão no 0 no 4. Reposte, sinal para pouso. Uno 399, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Centro Recife 1251, alterna 1325, boa tarde. G4000, objeto 6720. Autorizado a final do procedimento de LFX, pistão no 0, desça para 2000 pés, altímetro no 0 no 4, reporte estabilizado. Autorizado final LF, pista 1 no 0, 2000, 1014, forma de estabilizado, estabilizado. Trip 5219, chama agora o centro Recife, 126 decimal 0, alterna 125 decimal 45. Onda 26 0125 45, bom dia, obrigado. Olá. Solo 21, livrando a direita, Solo 21, decimal 9. 21, 9, 14, 2, 4. 3, 1, 4, 5, livre decolagem, vento no 40 graus, 109. Comando 601, desça para 2000 pés, altímetro no 04. Comando 601, 2000 no 04. T567, confirma nível Brasília 380. Contra ela tem que ser o nível par. Decolos 23, controle 1, 19, decimal 35. 1935, tá 3145. É 0215, em ascensão nível 090, aguarde contato com o radar. De Salvador, boa tarde, 3145, contato radar na decolagem, suba ao nível 380 na saída da EL, após lida direto B. Sim, 380, 3145. Solo Salvador, é o Gol 1856, paciente da informação Romeu para... Autorização, Recife. 85.000, um minuto, copy. Aguarda. Objeto 5729, chama agora o centro Recife. 125, decimal 1, alterna. 133, decimal 25. Segundo, 33, 25, tá logo. Certo. Passarei 2231, chama agora o centro Recife. 126, decimal 0, alterna. 125, decimal 45. Centro Recife 1260, 12545, passarei do 2231, boa noite. Boa. Autorizado então o Recife, o nível 390 na saída por Caracaju, controle 1935, transponder 5535, confirma a aerovia Upper Whiskey. Asterisco 58, transponder 5537. Asterisco 58, 5537, gol 1856. Chambra puxa acionamento. Bota para puxa acionamento, gol 1856. Jet 6720, baixou, checou, sinal da 10, se escuta. Webjet 6720, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 08 mais. Livre pouso, cabeceira 10, 6720, leve. C5415 para pushback acionamento. 5415 se autorizado, chama ataque. Chamará. Frequência Leve, Romeu Sobrado.